chamando, e trouxeram-lhe um homem que não podia ouvir, e também falava com dificuldade. Tamanha era sua necessidade. É bem assim na vida da gente. Tem coisa que não anda, e aquilo que anda funciona mal. É nessa hora que Jesus faz a diferença. É só sair.